Emir Kusturica. Miguel Ludwig. Emir Kusturica nasceu em Sarajevo a 24 de novembro de 1954. É um realizador, ator, escritor e músico sérvio. Um homem com uma carreira reconhecida internacionalmente. Alguns dos seus filmes retratam a cultura cigana na região dos Balcãs, tal como a sua música. Kusturica foi o filho único do jornalista Murat Kusturica e da secretária de tribunal Senka Numancadic e cresceu em Sarajevo, a capital da Bósnia e Herzegovina, na altura um estado pertencente à Jugoslávia. Lembrando-se de si em criança, admite ter sido uma criança energética e animada, talvez quase à beira da delinquência. popijaco, činem lače šukar lanco. Lemla, lemla, lemla, popijaco, popijaco, popijaco, činem lače šukar lanco. Joj, lado. Foi com 17 anos que a sua carreira começou, quando seu pai, devido aos laços de amizade que tinha com o conhecido realizador Ajrudin Chiba Kravac, conseguiu um pequeno papel no filme Walter Defends Sarajevo, de 1972. Um filme partizansky, ou seja, sobre os resistentes ao nazismo durante a Segunda Guerra Mundial, financiado pelo Estado Jugoslavo. Kuda ideš ti? Zašto kradeš naše snove, Sanela? Zašto kradeš uspomene? Tuđa ruka tebe vodi neka. Tuđin pita samo pošto si. $15 1978, depois de finalizar os seus estudos na Escola de Cinema no Conservatório de Praga, Kusturica começou a realizar pequenos filmes feitos para a televisão jugoslava. Ainda estudante, Kusturica ganhou o primeiro prémio do Festival Internacional de Cinema Estudantil de Karlovy Vary, no mesmo país, com o seu projeto final de graduação, a curta-metragem em preto e branco, Guernica, em 1978. Em 1981, com o seu primeiro filme, Do You Remember Dolly Bell?, um drama abordado a passagem da idade da infância para a idade adulta. Foi premiado no Festival de Veneza com um Leão de Prata para o melhor primeiro trabalho desse ano. Um prémio de grande prestígio para a altura. Nesse mesmo ano, Kusturica, com 27 anos de idade, tornou-se professor no Conservatório de Sarajevo, trabalho que manteve até 1979. 1985 que Kusturica realizou o seu segundo grande filme, When Father Was Away on Business. Em português, O Pai Foi em Viagem de Negócios. E foi novamente premiado com uma Palme d'Or no Festival de Cannes, 5 prémios jugoslavos e um Oscar para melhor filme estrangeiro. Em 1989, Kusturica foi novamente premiado em vários eventos cinematográficos com o filme Time of the Gypsies, um filme sobre a cultura cigana e a exploração dos seus jovens. Para além de realizar, Kusturica também escreveu nesta década os guiões para Do You Remember Dolly Bell e com a ajuda de Abdullah Sidran para When Father Was Away on Business. Rita, malo, alo, alo, ei. Rita, malo, alo, alo, alo, ei. sam ja 302. Nos anos 90, Kusturica continuou a realizar filmes de grande qualidade. Em 1993, dirigiu, nos Estados Unidos, a comédia absurda Arizona Dream, com Johnny Depp, Jerry Lewis e Faye Dunaway. Em 1995, com o filme Underground, recebeu uma Palme d'Or em Cannes. Lecionou também uma cadeira de realização cinematográfica na Columbia University's Graduate Film Division. No ano de 1998, ganhou um Leão de Prata em Veneza para melhor realização com o filme White Cat, Black Cat, em português, Gato Preto, Gato Branco. Uma comédia cujo enredo se passa num acampamento cigano na Roménia, nas margens do Danúbio. Para este filme, a música foi escrita pela banda de Belgrado, No Smoking Orchestra. Em 2001, Kusturica realizou o documentário Super 8 Stories, um documentário que retrata a banda No Smoking Orchestra, da qual é um dos membros, tocando baixo. Refugee is just another one to fight the just Juliet measures time by diamonds on her watch. They come together by the force of lust. And every day, just the same, Romeo's shame in a black suitcase. And every day, I'm not Romeo. Maybe you are Juliet, but I'm not Romeo. I'm not Romeo. I'm not Romeo. Maybe you are Juliet, but I'm not Romeo. Secret that I cannot see. Oh, I was dreaming, I jumped by parachute, and I went down, down, down since my birth. But at the moment I was ready for the landing, oh my God, I missed planet Earth. How fast the life goes on. Ratarapka premina, ratarapka nemina, toratarapka. Em 2007 estreou em Itália o seu filme Maradona, um documentário sobre a vida do futebolista argentino Diego Maradona. Foi também em 2007 que apresentou no Festival de Cannes o filme Promise Me This e realizou um videoclipe para o single Raining in Paradise de Manu Chao. Emir Kusturica, para além de realizar, apareceu como ator em filmes como The Widow of Saint-Pierre, realizado em 2000 por Patrice Leconte, tendo o papel de presidiário na colónia francesa de Saint-Pierre. The Good Thief, realizado por Neil Jordan em 2002, contracenando com Nick Nolte e Nutsa Kukianitze, e L'Affaire Farewell, realizado por Christian Carion em 2009, no qual desempenha um agente da KGB. MTV. Já como realizador reconhecido, Kusturica começou por tocar baixo em 1986 numa banda de punk rock jugoslava chamada Zabranjo Pučenje, com pouco sucesso na altura, por falta de divulgação pelos média. A banda teve algum êxito com Kusturica, mas em 1988 decidiu abandoná-la. Após a conclusão do filme White Cat, Black Cat, Kusturica juntou-se novamente a este grupo, mudando o nome do mesmo para Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra. Em 1999, gravaram o álbum Unza Unza Time, produzido pela Universal Record Company, e também um vídeo por ele realizado. Desde 1999, a banda tem andado em digressões internacionais. Underground. simple game between up and down. Life is just a simple game, make things go around. What is up and what is down? Who will buy and who will sell? Heaven sometimes covers us, but sometimes it is hell. Șele sopre șaitele, sosi lace, n-ai lace. Zâcnă drum si cădăru traio, jico cioro rabo. Simple game between up and down. Life is just a simple game, make things go around. The head is up and ass is down. Is it right or is it wrong? Sometimes it should go around, ass instead of head. Goran Bregovic elaborou a banda sonora de três filmes de Kusturica: Time of the Gypsies, Arizona Dream, no qual participou Iggy Pop, e Underground. Delightful, and I find myself I'm mixed between beauty and the beast. Kill them quick, that's my motto. Then police take a photo. Then police take a photo on the sunny side of the street. The wolf I like the most, he refused to be a dog. He refused to be a dog, just like Lassie was. Just show me a bloke, and in seconds I'll show. In seconds, like tomato, I will squeeze. I'm a bitch boy. Bitch boy. I'm a bitch boy. Bitch boy. I never feel sadness. I never feel pain. With my cunning and with my skill, I don't need a brain. I'm hit and I'm fit. I bleed like James Cagney on the screen. I shit and I spit and I never, never quit. I'm a proud, I'm a happy, cause I'm not a human being. I'm a bitch boy. Bitch boy. I'm a bitch boy. Bitch boy. 97, produziu em parceria com Nele Karaslić uma ópera punk, Time of the Gypsies. A ideia surgiu 5 anos antes, em 2002, com Mark Di Domenico, um colaborador de Kusturica. Mas foi com a ajuda de Gérard Mortier, o diretor da ópera de Paris, que o projeto se encaminhou. A partitura foi composta do início ao fim por Dejan Sparavalo, dos No Smoking Orchestra. A estreia foi na Ópera da Bastilha, em Paris, no mês de junho de 2007, recebendo críticas positivas. Foram feitos mais espetáculos depois desse, noutros países. Em junho de 2012, efetuaram um espetáculo com uma audiência de 10 mil pessoas no estádio de Banja Luka, na Bósnia. Realizador e músico, Kusturica também escreveu dois livros, uma autobiografia, Death in an Unverified Rumor, publicado em outubro de 2010 em Belgrado. Este livro, inicialmente impresso apenas na Sérvia, veio a ser traduzido para outras línguas, francês, alemão, italiano, búlgaro, romeno e húngaro, tornando-se um relativo sucesso internacional. Vendeu mais de 110 mil cópias na Sérvia. O seu segundo livro, um romance de ficção intitulado Sto Jadar, em inglês 100 Pains, foi lançado na Sérvia em abril de 2013, tendo vendido cerca de 60 mil cópias. Kellner bitte ein Schnaps und zwei Bier noch einmal. Kellner bitte ein großes im Ausländerspaar. Traure nennen Leute mich, von los bin jetzt ich. Mich hat kalte Nacht gebracht, auf Schnee will vor der Weihnacht. Keller, bitte ein Schnaps und zwei Bier noch einmal. Keller, bitte eine Großes im Ausländersball. Mutter sagte, such dir deine BMW-Gesichter, weiß schon lang fühl ich mich wie ein Greis. Schöne Butterstimmung, ja, Keller bitte ein Schnaps und zwei Bier noch einmal. Keller bitte eine Großes im Ausländerball. Thank you. trinke, trinke viel. Ich trinke, trinke, trinke lang. Grüß Gott, Trauer, Trauer, Tag und Tag. Mein Leben ist romanzevoll, immer gleiches Bild und Bild. Bayerische Motorwerke in bayerischer Nacht. Keller, bitte ein Schnaps und zwei Bier noch einmal. Kellner, bitte eine große in Ausländerbar. Drevengrad significa povoação de madeira e é o nome da aldeia tradicional que Kusturica construiu para o seu filme Life is a Miracle, também conhecida por Kustendorf. Localiza-se a cerca de 200 km da capital da Sérvia, Belgrado, próximo de Mokra Gora e Visegrad, conhecidas pelo notável romance de Ivo Andrić, A Ponte sobre o Drina. Atualmente mora em Drevengrad com a sua mulher Mara Mendic e com os seus dois filhos Stribor e Dunja. Aí organiza o Festival de Cinema de Kustendorf com cinema e música de todo o mundo. Numa entrevista perguntaram-lhe qual foi a ideia que originou a construção desta aldeia. Kusturica respondeu: "Perdi a minha cidade, Sarajevo, durante a guerra. Foi por isso que desejei edificar a minha própria aldeia. Tem um nome alemão, Kustendorf. Aqui organizarei seminários para quem quiser aprender a fazer cinema, concertos, eventos de cerâmica e pintura. É o lugar onde irei viver e para onde algumas pessoas poderão vir de vez em quando. Haverá outros habitantes que aqui trabalharão. Sonho com um espaço aberto com diversidade cultural que se ergue contra a globalização." 2011, Kusturica iniciou outro projeto, uma aldeia de pedra perto de Drvengrad, chamada Andrićgrad. Desta vez para o seu filme Nadrini Kuprija, A Ponte sobre o Drina. A cerimónia de inauguração da aldeia foi a 28 de junho de 2014. O programa teve locução de Diogo Canto e realização de Miguel Ludwig.